Olá, seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado, tenho hoje para voltar aqui para falar de cartinhas, Bruno Assis. E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta para trazer para vocês mais um deck sensacional aqui, cara. Muito maroto. Decks de Pokémon TCG Online, né? E do... Não, TCG Online não, né? TCG. Exato. Que a gente usa aqui o TCG Online por uma questão de prática, né? Mas, enfim. E hoje viemos trazer aqui, como você pode notar aí pelo título deste podcast, um deck de Zoroark com Spiritomb. É? Muito misterioso. Então, antes de entrar aqui já na explicação do deck, né? Pra reiterar, né, o que está acontecendo aqui, este aqui é um episódio especial de podcast que a gente faz um conteúdo multimídia, né? Conteúdos multimídias. Ele está. Tem o podcast que você está ouvindo aqui, com uma explicação mais detalhada e um debate com relação ao deck que a gente vai tratar hoje. E lá no YouTube tem um vídeo com testes do Pokémon TCG Online, do gameplay, pra ver se tá funcionando o deck, como que ele funciona, quais são as melhores jogadas, ver se o deck tá rodando e tudo mais. Então, finalizando aqui, depois que você ouvir, a gente tem também no site a decklist desse pequeno deck maroto. Então, se você tiver interesse aí de aprender melhor como funciona, a gente sugere que você abra o TCG Online aí no seu computador muito bonitinho e importe a decklist aí no jogo e acompanhe com a gente aqui a explicação e para entender melhor como é que funciona, qual que é a ideia desse deck e tudo mais. Mas antes de entrar aqui na explicação, temos que lembrar que estamos chegando perto do lançamento de Invasão Carmin, hein? Que dia que é? Dia 3 agora, né? Dia 3. Invasão Carmin aí, lançamento pela Copag simultâneo com os Estados Unidos e a Europa, né? Zoroark. Se não me engano, é até um dia antes, né? Porque Estados Unidos, se não me engano, sai dia 4. É, então, eu vi os dois números já, então eu tô confuso. Eu vi dia 3 e vi dia 4 já, então... Mas, enfim, aqui no Brasil, lançamento dia 3. E se você tá afim de já adquirir o seu, tá rolando pré-venda do Booster Box de Invasão Carmin lá na TC Gotcha. TC Gotcha tem um precinho marotinho pra galera que fizer a pré-compra e já garante o seu, porque tem muita carta boa nessa coleção. Então, pelo menos uma Booster Box é legal de adquirir pra ter as cartinhas. Então, meu amigo, vamos aqui começar a dissecar este deck muito magnífico. Esse deck aqui é o que montei, né? A gente deu um tapa nele, eventualmente, mas eu comecei a montar ele porque eu gosto muito da ideia do Zoroark. Mas, antes da gente entrar pro Zoroark, né? Vamos começar as explicações do comecinho, né? Pra ficar um pouco mais claro pra quem tá começando também e tudo mais, a gente tem aqui uma cópia de Oranguru pra gente dar instrução, né? A habilidade que compra cartas até ter 3 cartas na mão, né? É uma cartinha bacana, mas ela vai só uma. Depois eu explico por que vai só uma, né? Vai só uma, por enquanto é isso que importa. Mas sempre é bom, né? Tipo, pra aquele N no final de jogo e tudo mais, né? É, exato. A gente também vai com 2 cópias de Spiritomb. O Spiritomb, ele tem 2 golpes, um que a gente não pretende usar muito, que é o golpe que bate 10 e deixa o Pokémon ativo do oponente adormecido. E o outro jogo, o outro golpe, que é jogar com dano. Ele não bate dano, mas ele move todos os contadores que a gente quiser do banco do oponente nos Pokémon do oponente que a gente quiser. Então a gente faz aquele jogo de danos que pode ali causar um nocaute, né, crítico em algum momento para derrotar um Pokémon forte do oponente e tudo mais. A gente vai com 2 cópias de Zorua porque a gente quer evoluir ele pro Zoroark GX, né, que é a grande estrela desse baralho, né? Tipo, a gente tem a habilidade dele que é a troca, né, que por uma vez durante o nosso turno a gente pode descartar uma carta da nossa mão e comprar 2 cartas. O que é, tipo, nesse caso, é até interessante por causa do Oranguru, né? Porque o Oranguru é pra dar uma soma aí, né? Então a gente vai... nunca vai ter problema de comprar carta, né? E com 2 energias incolores a gente bate 20 vezes a quantidade dos nossos Pokémon em jogo. Então se a gente tiver 6, a gente bate 120, né? Exatamente. Por duas incolores. E com duas noturnas a gente bate o GX dele, qualquer. Traquino GX. Muito traquinas esse Pokémon. A gente escolhe um ataque do oponente, dos Pokémon do oponente, né? Qualquer Pokémon do oponente. E utiliza como esse ataque. Também. Qualquer ataque. Pode ser GX, pode ser ataque normal, pode ser, enfim, o que a gente estiver precisando. Temos duas cópias também de Tapu Koko, promo, né? Aquele regularzinho promo. Pra com uma double poder dar 20 em dano, né? Cambalhota voadora, 20 em área, aliás, né? Batem todos os Pokémon, todos os Pokémon do oponente tomam 20 de dano. Temos uma cópia do Espeon X, que com uma energia só, color, ele bate e desevolui, né, os Pokémon do oponente. Então, se o cara fez um Pokémon no Harikendi, ele vai voltar pro estágio básico. Como tem bastante GX, né? Agora no, no formato também, né? Tipo Gardevoir, essas coisinhas. Ajuda bastante. Metagross, bom demais. Mas uma cópia só porque é mais tet, né? Não é pra. Sim, não é tão sim. Principal assim. Geralmente. Enfim, depois a gente vai explicar a estratégia, né? Exato. Vamos seguindo. Temos aqui também uma cópia de Necrozma GX, falando em Tet, né? Porque a gente tem a habilidade que ele não toma dano de Pokémon incolor, que nesse caso aqui não faz muita diferença, porque não tem tanto Pokémon incolor assim no formato, né? Uhum. Mas com 3 energias incolores a gente bate Explosão Prismática, 10 mais a quantidade de energias psíquicas, que nesse caso a gente não vai... 60 para cada energia psíquica, né? Só que como a gente não usa energia psíquica... usa ele especificamente pelo GX, que é também por 3 energias incolores, Raio Preto GX, e causa 100 em cada GX e X do oponente, né? Especificamente nesses dois tipos de Pokémon. Por isso que a gente vai com uma cópia só. Temos aqui também 4 Tapu Lelês. Lelesitas tem a habilidade basicamente de puxar, né, um supporter do deck pra mão, uma vez que ela seja colocada no banco. E deixa eu ver, ela tem um golpe que bate 20 por cada, por energia ligada aos ambos Pokémon ativo e seu e do oponente, né, por duas energias incolores. E a nossa linha de Pokémon é isso, né? Não tem muito mais. É Oranguru pra puxar carta, Lele pra puxar carta, o Zoroark pra bater e puxar mais carta, e é isso aí. Linha de Pokémon é isso. Simples, né? Simples. Bem simples, são 15 Pokémon no total, né? Não tem muita... não tem tanta possibilidades assim, né? Agora, dos itens, a gente tem 3 Elixir máximo, pra gente poder ligar uma carta de energia básica do deck. As 6 primeiras cartas, né? A gente olha as 6 primeiras cartas, e se tiver uma energia, a gente liga em algum básico do banco. Martelo Avançado vai com 2 cópias também, pra poder ficar minando a possibilidade de jogo do oponente, com energia especial, descartando elas. Temos uma cópia do Super Bastão, pra retornar 3 energias básicas, ou 3 Pokémon, ou uma combinação desses 3. Desses 2, né, no caso. De 3 desses 2. Da sua pilha de descarte pro baralho. 4 Ultra Balls, pra descartar 2 cartas da mão e colocar um Pokémon do deck na sua mão, né, obviamente. 2 ventiladores de campo, pra gente escolher até 2 ferramentas Pokémon ou de estádio, né, em jogo, e descartar elas do campo, fazer aquela limpezinha. Temos também aqui 4 cópias de Altar Lunar, que é o nosso método de recuo principal aqui, né, único, eu diria. Que é basicamente a mesma coisa que a gente usou no outro, né, no outro deck. Todos os Pokémon que tiverem energia psíquica ou noturna ligada terá 2 custos de recuo a menos, né? 2 de custo de recuo a menos. Então é praticamente um recuo grátis aí. Uma Bridget, pra gente fazer aquele setup básico de colocando 3 Pokémon básico no nosso banco. Podendo ser o Pokémon GX ou não, né? Só não pode ser o X, no caso o Espeon, né? É verdade, né? A gente vai com Espeon. Então, tirando a gente, o Espeon X. Exatamente. Ou até o Espeon, né? Se, né, numa necessidade. Mas se for só ele, né, precisando. Temos também 3 cópias de Guzma, pra gente fazer um switch maroto, né? Trocar um Pokémon do banco do oponente e tornar ele ativo. E a gente também fazendo a mesma coisa. Aliás, eu vi bastante acontecendo isso aqui no online, e aconteceu 2 vezes na nossa última gameplay. Eu vou comentar isso agora antes que eu esqueça. Pelo que eu entendi das gameplays, a gente pode usar se o oponente tiver Pokémon no banco. Sim. Mas se a gente não tiver um Pokémon no banco, a gente ainda pode usar. Ele pode ser usado como Lissandre. Então, tipo, se a gente não tem Pokémon no banco, ele ele pode ser usado, mas ele não pode ser usado como switch. Exatamente. Então se o oponente não tem Pokémon no banco, você não consegue usar essa carta. É, não consegue usar pra substituir o nosso ativo. Exato. Só que uma vez, se você, se os dois tiverem Pokémon no banco, uma vez que você usa o Guzma, obrigado, você é obrigado a fazer o switch no, no seu banco. Uhum. Então vamos com três. Exatamente. Vamos com três Guzminhas aqui. Quatro N's pra embaralhar, embaralhar as mãos de cada jogador. Embaralharar. As mãos de cada jogador embaralha a mão no, no deck e cada um compra a quantidade de prêmios restantes, né, de cada um. Exato. Temos também 4 Sicamoros, descarta a mão e compra 7. 4 faixas de escolha, para aumentar 30 pontos de dano em cada GX ou Pokémon ativo que a gente tiver. Aliás, Pokémon GX ou X ativo que a gente tiver batendo, antes de aplicar, né, fraqueza e resistência. 4 energias em colores duplas. E 9 energias básicas noturnas. Isso. A gente não falou muito aqui em off desse deck, né? A gente falou mais, tá, vai falar mais agora e tal. Mas você olhando assim, você acha que isso é fácil de jogar? Cara, acho que de... Vai, vou colocar de 1 a 5. Acho que talvez seja meio 3,5, assim. De... Porque ele é médio. É, ele não é um bagulho fácil, tá ligado? Você tem que manjar um pouquinho mais de TCG, assim. Não é uma coisa que uma pessoa que começou hoje vai, vai aprender a jogar fácil, assim. Acho que talvez como um Volcanion seja um pouco mais fácil. Um Volcanion puro, eu digo. Sim, sim. É, mas ele também não chega a ponto de ser difícil, de ser complexo e tal. Você só precisa saber exatamente, tipo, como administrar os danos, é, em qual Pokémon você vai ter que colocar mais dano pra na hora que você usar o ataque do Spiritomb ser mais fácil de você mover o dano pra ele, etc. Coisas assim, sabe? Gerenciamento. Você vai precisar de gerenciamento. Exatamente. É, dentro do TCG. Você falou do Spiritomb aí. Eu acho que a gente pode meio que, né? Tipo, falar agora um pouco. Falando um pouco da estratégia agora, né? Uhum. Sobre o que, que o deck se propõe. A gente quer causar o máximo de dano possível com os Pokémon que a gente tiver à disposição. E no final da partida, mover os danos, né, com o Spiritomb. Exatamente. Então, aí a gente, por exemplo, a gente tem o Zoroark em GX, que bate um bom daninho, né, tipo 120, é um bom dano, a gente não necessariamente vai causar nocaute com esse dano, mas se causar também, melhor. sim. O Tapu Koko, que vai batendo 20 em área, então a gente vai estar sempre causando dano no banco do oponente, e... o Necrozma, caso seja um deck, que nem você falou, do Volcanion, né, que tem bastante X e GX, a gente vai com o Necrozma pra poder causar dano, tipo, massivo em área, né? Então todos os X e todos os GX vão ganhar 100 de dano. Ah, então... Ele é um ataque do Tapu Koko Supremo, sabe? Exatamente, é um tipo Tapu Koko Supremo. Tapu Koko roubado. Exato. Então, quanto mais a gente conseguir... numa batalha contra GX e X, quanto mais rápido a gente conseguir montar o Necrozma, melhor pra gente, né? Nesse sentido. Uhum. O Espeon, ele já funciona como aquela pet, né? De tipo, vamos supor, tem muito Pokémon de estágio 2 em campo. Então, realmente, se a gente consegue causar um bom dano em área e desevolui todo mundo, a gente vai nocauteando um monte de gente ao mesmo Exatamente. Tempo. Exatamente. Às vezes até que não seja, digamos, propriamente o estágio 2, mas seja o estágio 1, a gente pode vir com o Spiritomb, mover os danos exatinhos assim, sim. Pra no próximo turno vir com o Espeon e desevoluir todo mundo, sabe? Sair tirando um monte de Pokémon de campo não, e com deixando certeza. O oponente com um monte de carta inútil na mão. Sim, com certeza. A ideia é a gente conseguir montar algum Pokémon pra dar dano, de 1 a 2 Pokémon pra gente conseguir dar mais dano, e deixar o Spiritomb montado lá esperando, né? Só esperando a hora de ele brilhar. Exatamente. Enquanto isso, a gente, tipo, o martelo avançado tá aqui pra gente ir impedindo ele de usar golpe de double, neutralizar os golpes, né? Exatamente. A gente tem o Altar Lunar pra ficar fazendo um jogo de Pokémon necessário, porque o único que recua de graça mesmo é o Tapu Koko, né? Exato. Então, às vezes, num Guzma maldado ali do oponente, a gente consegue recuar, porque o resto tem tudo 2 de recuo, né? O Sim. Spiritomb tem 1, o Oranguru tem 2, o Zoroark tem 2. O Necrozma tem dois também, graças a Deus. O Espion tem um, né, e tal. Então é, o Altar Lunar serve pra todo mundo nesse caso, né? Exato, pra gente não precisar ficar gastando tanta energia e tudo mais, a gente vai de Altar Lunar pra conservar. Exatamente, isso. E como praticamente, acho que tirando a Lele, nesse caso aqui, e talvez o Oranguru, porque eles não vão ser nossos atacantes principais, né? Só numa pior das hipóteses. Eles estão mais pelas habilidades. Eles estão mais pela habilidade, exatamente. Quanto melhor a gente conseguir montar o Zoroark e o Tapu Koko, pra gente é melhor. Exato. O Zoroark tem outra vantagem, que por exemplo, acho que quando a gente tava dando um tapa nesse deck aqui, você até me perguntou, né, do Oranguru, né? Se havia necessidade do Oranguru com o Zoroark. Porque o Zoroark ele vai descartar uma carta com habilidade e comprar duas. Sim. E eu, nas vezes que eu joguei um pouquinho com esse deck aqui, eu senti o Oranguru necessário. Tipo, a habilidade do Zoroark, ela se tornou meio que um complemento pelas três cartas do Oranguru, sabe? Então, ao invés de comprar três cartas, a gente compra cinco, de certa forma, tá ligado? E ainda descarta uma. Sim. É como se fosse, entre aspas, um Ombissal lá do bichinho lá, como é que é o nome? Do Octillery, exatamente. Então, eu acho importante ter um aqui, mas não é realmente necessário, eu acho, pro deck rodar, sabe? Talvez se a pessoa quiser depois tirar um Oranguru, colocar, sei lá, um terceiro martelo avançado, botar alguma coisa pra minar mais o deck do cara, talvez um quarto Guzma, ou ventilador de campo, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Sim, sim. Agora, uma coisa negativa desse deck é que o Spiritomb bate com duas energias, né? É, isso que é ruim. Então você não pode, tipo, sacar ele do nada, como a gente pode, por exemplo, fazer com o Espion, né? O Espion, a gente dá uma outra bola do nada, joga ele no campo, coloca energia e, uou, sobe todo mundo. Já era, né? E all in. GG. Sim. O Spiritomb realmente não. O Spiritomb a gente precisa de pelo menos dois turnos. Ou a menos que a gente tenha um Elixir e uma energia na mão, né? Tipo, mas ainda assim é muito difícil, né? É mais provável precisar de dois turnos pra montar o Spiritomb. Então quanto mais rápido a gente conseguir ele, colocar ele em campo, melhor pra gente, né? Exato. Agora, eu não sei. Eu acho que, pra mim parece simples, tá ligado? Eu acho que o que eu acho que é mais difícil e talvez técnico nesse deck é, tipo, saber, vamos supor, a hora de bater de Necrozma, tá ligado? Uhum, se você for bater de Necrozma. Porque se você não for bater de Necrozma, tipo, você tem que ir de Coquinho, né? É Coquinho e o Zoroark. Se você não for com isso, você tá errado. É basicamente então, isso. Então, o esquema, assim, por exemplo, quando você tá jogando contra Volcano e tudo mais, que o cara desce um monte de GX já até no segundo turno, é bem fácil, tipo, você já mirar um Necrozma e falar, filho, faz sua festa aí. Ah, demais. Faz história. Mas como às vezes, tipo, por exemplo, Gardevoir, que o cara é um estágio 2, que tem que evoluir e tudo mais, então, tipo, você vai às vezes dar dano, sei lá, duas Gardevoir e uma Lele, então você tem que, sei lá, calcular a hora que vai ser melhor pra você conseguir colocar, sei lá, os 300, 400 ali de dano na mesa, né? Sim, sim. Porque a estratégia também é não deixar o cara chegar, tipo, sei lá, no modo Deus da mesa dele. Se ele chegar no Goku Super Saiyajin Deus lá, e fodeu. Exatamente. A gente tem que causar o máximo que a gente conseguir de dano no oponente e remanejar com o Spiritomb. E se houver necessidade, a gente sobe o Espion batendo como energia e, tipo, desevoluindo o que tiver faltando pra ser nocauteado. Exatamente. Essa é basicamente a estratégia. Eu acho que uma das, dependendo da match, a gente só tem mais fraqueza mesmo a lutador, né? Porque o Zoroark e o Oranguru tomam dano pra lutador. O Espion X e o Necrozma, eles têm fraqueza pra psíquico, mas dependendo da match, a gente nem vai usar muito eles numa... Só se for, sei lá, uma Lunala GX, né? Mas não tem tanto assim no formato, né? Não, é raro. Capaz que a gente conta, mas é raro. O Mewtwo é mais comum, tá ligado? Agora, né? Mewtwo tá um pouco mais comum. Mas ainda assim é um pouco difícil. Se a gente encontrar com o Mewtwo, geralmente ele vem com outras coisas. Então talvez nem compense puxar o Necrozma, né? Só pra minar um Mewtwo, né? Então, às vezes até pode ser que vale a pena, porque se ele tem, sei lá, 3 Mewtwo em campo, pode ser, dependendo na contagem de dano ali que a gente vai fazer na hora do jogo, pode ser interessante a gente olhar e falar, vamos entregar esses dois prêmios e colocar 300, 400 na mesa. Sim, sim. Realmente, às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena. A vantagem do Necrozma é que, por exemplo, se a play permitir, a gente consegue montar ele em uma rodada, né? Porque a gente, tipo, vai com double e vai com energia. Se a gente tá com elixir, dá aquele sicamore milagroso pra uma double. Né? Tipo, às vezes até dá pra fazer o necrosmo num turno só e subir realmente... A gente vai perder ele? Provavelmente. Mas a gente consegue... subir um dano ali na mesa do oponente, que é crucial. Sim, exato. Pra ser bem honesto, dependendo da... Isso do que o outro que a gente gravou, da Lunala e do Mewtwo. Sim, sim. Em alguns aspectos, né? Concordo. Tipo, o primeiro turno ideal desse deck é a gente startar com o Coco, né? Sempre. Sim, sempre. É startar de Coquinho. Ou de Zorua, mas e preferencialmente o Coco. E... E jogar um Spiritomb pelo menos no banco. Pelo menos um Spiritomb, um Zorua e, sei lá, o resto depende da match. Às vezes um Oranguru, às vezes o Necrozma. Eu acho que o único que não compensa puxar de cara é o Espeon. É, não, o Espeon não tem um, tá ligado? Surpresa. É. Ele vai surgir do nada, assim. Se ele for necessário ainda na partida, não é necessário toda a partida. Nas partidas que você jogou, tipo, você sentiu falta de alguma coisa? Sentiu dificuldade com algum tipo de jogada do oponente, alguma coisa assim? Pior que não. Eu não joguei tanto assim com esse deck, né? Tanto que a gente vai fazer aqui o teste pra gente tirar a prova mesmo. Mas eu acho que acho que o que eu senti falta... quando eu joguei, foi um pouco do ventilador de campo, realmente. Porque a primeira vez que eu montei esse aqui, tava sem o ventilador. E eu nem lembro o que mais que tinha. Acho que tinha 4 Elixir e mais alguma outra coisa. Mas o deck, ele funcionou bem. É, esse negócio de comprar mais carta com Zoroark e tal. É, lógico que tem que tomar cuidado pro deck não escassar, ficar muito escasso logo rápido, né? Tipo, senão fica more, aí, sei lá, libra as cartas, já dá Oranguru, mais habilidade do Zoroark. Você tá com 2 Zoroark, já descarta muita carta. Quando você vê, você já tá com 15 cartas no deck, né? É, exatamente. No segundo, terceiro turno, né? Mas ele, das vezes que eu joguei, ele rodou bem. E o que eu menos usei foi o Espeon. Mas eu utilizei ele, tá ligado? Pra alguma partida ou outra, pra facilitar, que nem a gente falou, algum nocaute, tipo, né, misturou ali o... Que nem a gente falou ali de remanejar os danos do banco e subir o Espeon tirando a evolução, né? E aí, mesmo que seja, vamos supor, é um prêmio, né, pra cada Pokémon, vai... Você mata 2, você puxou 2 prêmios, né? É como se você tivesse matado um Espeon. Hoje é exato. E assim, além disso, a jogada com Espeon é boa, apesar dela não dar, sei lá, 2 prêmios, ela nunca vai dar 2 prêmios, ela vai sempre dar 1. Mas, assim, pra cada Pokémon que a gente leva, né? Sim. Mas é muito bom porque você, tipo, às vezes desarma 3 Pokémon, 2 que seja, 2 Pokémon, 3 do campo do adversário. Sim. E sobe uma carta inútil pra mão dele. Tudo bem que ele pode usar como carga pra outra bola, etc. Mas, tipo, mano, aquelas cartas passam a ser inútil na mão dele. É, exatamente. Então, tipo, ou ele vai ter que descartar, ou vai ter que arrumar uma forma de jogar os Pokémon que estavam lá na pilha de descarte de volta pro deck pra ele conseguir usar essas cartas que estão na mão. Porque senão exatamente. Aquelas cartas vão ficar, tipo, meio sobrando ali, vai ficar de sobra. É, fica à toa ali na mão dele. Atrapalha. Exatamente. Então eu acho que é isso, né? O que, que geralmente toma dano pra Noturno, por exemplo? Pra gente ter uma noção do que isso aqui vai bem. É mais Pokémon tomar Fantasma, dano de Noturno, né? Vai ser Pokémon Fantasma, que eles jogam nos times dos psíquicos, né? Mas não tem tanto deck Fantasma assim, né? Pior que não, hein? O que tem mais é... O que a gente pode se dar bem, às vezes, é por causa do Coquinho, né? É, que vai bater em elétrico. Tem Ho-Oh que tá... Tem o Ho-Oh que tá jogando um pouco mais. É. E aí a gente acaba, tipo, com a faixa. Se a gente coloca a faixa, a gente dá 100 de dano no Ho-Oh. É, exatamente. Exatamente. É bastante dano. E... Que nem a gente falou, o Oranguru e os Noturnos aqui, né? Acho que tirando o Spiritomb, que não tem fraqueza nem resistência. Mas o Zoroark e o Oranguru apanham pra Fighting, né? Lutador também não tem muita coisa no formato, né? Mas o Lycanroc e o Marshadow, que também não vê tanta assim, né, coisa pra fazer. É mais Rogue, né? O Marshadow é mais Rogue, né? É, acho que tipo, o lutador que a gente precisa se preocupar é o Gallade, né? É o que preocupa realmente, assim. É verdade. O Gallade, ele pode dar um probleminha ali na fraqueza do Zoroark, realmente. Mas aí é só a gente não deixar ele evoluir, né? É, exatamente. Só. É só fazer isso. Então eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que deu pra entender bastante a estratégia do deck, né? Tipo, Sim. Dá dano em campo e move. A verdade é que depois, mais pra frente, o Spirit Bomb ele tem um potencial substituto, né? Que é a Tapuleira Promo, né? Ah, sim. Porque a Tapuleira ela bate com uma incolor, né? Exato. Ou é uma psíquica. É uma psíquica. Mas, sinceramente, se você olhar esse deck, a gente só vai com Dark mesmo por causa do... Do Zoroark. É... Só por causa do golpe do GX assim. Do Zoroark, tá ligado? É. É por uma questão... E por causa do Spirit Bomb. É, se não, não fosse o Spirit Bomb, poderia ser uma... podia ser psíquica. Uhum. E trocando ele por uma lei, daria pra trocar. Sei lá. É. É, visto que o Zoroark vai bater, a gente não tem tanta intenção de usar o GX do Zoroark, né? A gente tem mais intenção de bater com o primeiro golpe, que é com duas incolores, né? Então, provavelmente a gente vai usar double nele. Uhum. Então, realmente, quando sair a Lele Promo, que remaneja, né? Também é o mesmo jeito, né? As energias... Só que a Lele, ela faz do banco também pra todos, ou é de todos pra todos? É geral. É geral, né? Ele é até melhor que o Spirit Bomb, né? Sim. Ela é melhor que o Spirit Bomb. Só que ela tem fraqueza, né? Uhum. Mas compensa, né? Ela vai compensar. Então, o dia que essa Lele sair, a gente refaz esse deck com ela. Sim. Bom, a gente espera que você, meu amiguinho ouvinte, tenha gostado e tenha se interessado pelo deck. A gente solicita que você acesse lá nosso site, humildemente, portal23.com.br. Pode, acessa lá, tem o vídeo dessa gameplay que a gente já preparou aqui muito marotamente. Aí você dá uma conferida lá. Se quiser também, você, como falamos, tem a decklist lá. Se você importou, beleza. Teste. Se você não importou, importe. Por que não? Faça o teste você mesmo, descubra se o deck é interessante, se você gosta da estratégia, se você acha que tem alguma coisa que pode ser mudada dessa lista, faça a lista e faça a sua lista, né? Obviamente, suas alterações e teste. Sim. E diga aí nos comentários se você foi bem, que você achou do baralho e tudo mais. Então, só completando o que o Nicolas disse, a gente sabe que tem a Meowstic que, por uma energia, faz a mesma coisa e move de todo mundo pra todo mundo, mas o rolê aqui é temático Halloween. Então, o rolê a gente queria um fantasminha, Spirit Bomb e o Senhor das Sombrinhas ali que se transforma em todo mundo, que é a raposinha aí, o nosso Zoroark. E a gente tá ligado que isso aqui não é um deck que provavelmente vai ser campeão mundial algum dia, mas a gente quer zoar. Com certeza. A gente quer zoar. Senão a gente teria nem Mewtwo e Lunala. Exatamente. Não, e o pior que isso aqui ainda é bom, tá ligado? Porque tem umas coisas que é difícil de rodar, viu? Tem umas coisas que é roguezinha, que é complicado. Pois é. Esse ainda é bom, mas beleza. Realmente, o Meowstic que funciona, né? O Meowstic que ele é bom. Ele é X ou não? Não, ele é evolução. Ele é evolução. Até pior ainda, mano. O Spirit Bomb é muito melhor. É básico. É básico, é nóis. Enfim, então, acessa lá o nosso site, portal23.com.br. Assiste lá o vídeo. No link da publicação deste episódio de Zoroark GX com Spirit Bomb, ou então acessa lá diretamente no nosso YouTube, youtube.com/casadocarvalho. Assiste lá o videozinho muito maroto e acompanhe nas redes sociais todos aí, no Facebook da vida também, facebook.com/casadocarvalhocast e tudo mais. Acompanha também o Bruno lá no canal dele, que também tá fazendo muita coisa bacana. Só detonando. Tem que falar que nem eu, exatamente. E o Facebook e YouTube, né? Só detonando. facebook.com/sodetonando, youtube.com/sodetonando, tudo só detonando. Só detonando, isso aí. Então, no mais é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado. E fique de olho aí nos próximos decks que a gente vai estar trazendo aqui para a Casa do Carvalho. Então, falou galera e até a próxima. Falou!